Algumas dicas para improvisar a canção e funky. Uma das coisas que você pode fazer durante a música é tocar uma combinação de três notas seguidas na corda Mi. Toque as notas Lá, Sol, Mi. Você pode também tocar a combinação das notas Lá sustenido, Lá, Sol, Mi. Você pode também colocar notas duplas. Toque o Mi da corda Lá com o Mi solto. Você pode fazer como se fosse uma pestana de violão e tocar na corda Ré e Lá as notas Mi e Si. E depois as notas Sol e Ré. Aproveite essas dicas e divirta-se.